Boa tarde. Um minuto, já te atendo. Boa tarde, o que o senhor deseja? É referente à vaga que tem de MC pra compor? Eu não entendi direito o anúncio. Sim, mas o senhor canta o quê? Eu canto rap, senhor. É essa vaga que tá disponível? Sim, isso mesmo. Eu vou te chamar daqui a pouco e você faz um teste, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Pode ficar à vontade, viu? Tem café, água ali. Tá bom, senhor. Obrigado. Só tô separando aqui a rima. Firmeza, família, coab, dois, tá tudo zen. Roubando a cena, radial Itaquera. Becus e vielas, do rolê filmando as mina. Trazendo bem, sou meus padrões numa utopia. Firmeza, família, filhada, aqui não tem. O movimento chegou pra abalar, né? Mantenha-se fé, tenha fé que vai dar tudo certo. Poucos que falou, parabéns, progresso. Conheço o caminho, respeito, confesso. Te trago um segredo, a rua dá medo. Me abraço com ela, fala tá comendo. E canto bem alto, pedindo a paz, revela. Que foi mil grau, cola com zica dá problema. Não conheço o biqueira, a rua tá suja. Ele um garupa em plenas ruas, não vai confundir. De olho aberto ali nos mano na laje. Não dorme, sossegado, qualquer coisa se arme. Periferia, lugar confuso, nunca viaje. Nos debates sente certo, girando o mundo. Surpreendido com o que fiz da minha imagem. Relato nos fatos, mantive o rap com orgulho. Roubando a cena, radial Itaquera. Becus e vielas, preconceito, alegria. Trazendo bem, é sem refém, não é utopia. Firmeza, família, coab, dois, tá tudo zen. Roubando a cena, radial Itaquera. Becus e vielas, do rolê filmando as mina. Trazendo bem, sou meus padrões numa utopia. Firmeza, família, filhada, aqui não tem. Te confesso que a minha paz é junto dela. Sustentando tudo, nego, assim conquisto ela. Loira, ruiva, morena, negra, índia, perdida na selva. Tô encantado, fato vai além. Se a rima te fez, se tive paciência de esperar, estudei, trabalhei, um dinheiro ajuntei. Vou levar meu rap pro mundo. Brasil absurdo, extermínio na porta de bar. Governador com rabo preso, secretário com medo. A mídia absorvendo tudo, enquadro sujo, PM, mata sem dó. Tráfico de menor, pros gringo, craque crescendo. Choveu, perdeu tudo, São Paulo te juro tem que ter fé. Honrar, a luta é diária, realizar. O futuro chegou, Itaquera é o lugar. Roubando a cena, radial Itaquera. Becus e vielas, preconceito, alegria. Trazendo bem, é sem refém, não é utopia. Firmeza, família, coab, dois, tá tudo zen. Roubando a cena, radial Itaquera. Becus e vielas, do rolê filmando as mina. Trazendo bem, sou meus padrões numa utopia. Firmeza, família, filhada, aqui não tem. Do topo do morro de Guaianazes pra vida. Descendo a ladeira, um passageiro, mensageiro. Saudades do meu irmão, sofrimento sem dinheiro. Do sonho se alimenta na paz, na disciplina. Focado nos projetos sem preguiça. Já era, já é, contaminado pelo vírus desde 95. Enquanto estiver esperança, confiança, as letras vão fluindo, os moleque vão ouvindo, lembrando das andanças. O salve é geral, comunidade hip hop unida. A sigla é RAP, sem vacilar, sem perder, sem moscar. Tamo aí, da bandite, vários rolê. Na zona leste tem que ter proceder pra ficar. Tamo aí, finalizando nessa rima. É o fim, que ninguém é bobo, não.